Salvador, Salvador, o gol 1983 para posicionamento. 1983, portão 04, está autorizado a reportar táxi. Autorizado a reportar táxi, 1983. Gol no 2-1-0, necessita de um pequeno desvio à esquerda. Devido a formações, Mari, foi boa e tá, no 2-1-0. Autorizado. Obrigado. Tigão, olha só, 08-15-20, já deu 158, mas no horário, se quiser avisar lá Porto Seguro, pousar 3602 da TAM. Cruza o nível 110, 13 milhas sul de Salvador, o centro Recife. A frequência é 1288, alterna 13325, TAM 3602. TAM 3602, gente. Pô, obrigado a vocês aí, que deixou falar um pouco antes, né? Muito obrigado. Objeto 6726 decolou aos 26, chama o controle 119.8. 198. Olha o Objeto 6726. Salvador, bom dia, tá 3196, passando nível 190 para 150. Chegada Mari, desça o 050 inicialmente. 050, tem a intenção de completar o RNAV da pista 10. Docente. 6726, contato radar na decolagem de vigilância, a Objeto 6726. 26. Será coordenado. Senta, Victor. Afirmo. Sente, será coordenado, agora de cópia. 4. Bruno, Palma, que é que tá o Tatuí? Paulo, strip 5490 para puxa acionamento, tá na remota da casa. 5490 autorizado, puxa acionar, reportax. Isso, reportar a casa. Altura 27. Para o táxi com 106 a bordo, 0344 de autonomia, alterna o galhão. Salvador, gol 93. Corriga com os dados do táxi, gol 93, por gentileza. Perfeitamente, pronto para o táxi, com 106 a bordo, 0344 de autonomia, alterna o galhão, gol 193. O 1983 está autorizado seu táxi via Índia no ponto de espera. Próximo táxi Charlie, no ponto de espera da Charlie, chama a torre 1086, o ajuste no 04, bom voo. Autorizado táxi via Índia, próximo a Charlie, chama a torre 283, gol 193. Um 397, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Um 397, autorizado Ilhéus, nível de voo 240, decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leida, após Ilhéus. 5071, o transponder, o controle 119, decimal 8. Bom gol no 397, está autorizado para Ilhéus, no nível 240, decola da 10, curva direita, perfil da El, Leda e depois Ilhéus. 5071, transponder, controle 198. O 1397, cotejamento correto, posição 03, reporte quando pronto. Vai reportar. 9 autoridade 10, não tem baixado de checado. 5 quantas milhas de cabeceira no zero? Tá, 6 milhas da cabeceira, são 3896. 3896, tráfego avistado autorizado, pouso pista 190 graus 08 nós. Os primeiros 90 metros fechados. Ele vem pouso, está 3896. Salvador, o Bono 983, pronto no ponto de espera da Taxi, tinha revisão com tráfego nacional. Bono 983, após pouso do Airbus na final, a Lima mantém a cabeceira 1 no 0. Após a passagem do Airbus na final, a Lima mantém 1 no 0, Bono 1993. Para o táxi, é o Tripe 5490, 40 ao POB, 410 autonomia alterna, Paulo Afonso. O 5490 autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera no 0, chamar a torre 1 no 8 decimal 6 dúzia, o ajuste 1 no 0, 1 no 4. Juliette Alfa, ponto de espera, chamar a torre 286, trip 5490, obrigado. Salvador 23196, santista esquerda 030, prepara uma formação por 20 milhas. Autorizado, após regresso ao procedimento. Objeto 6726, chama agora o centro Recife. Frequência no 2085, alterna no 2545. 2685, 2545, via 726. Três, oito, nove, meia, solo, os 32, livre direito, um solo, 1, 2, 1, décimo, 9. Livre direito, um solo, 2, 1, 9, está 3, 8, 9, 6. Azul 4106, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, está altímetro no 094, vigilância radar. Estamos sempre da Vitor com 90 metros de restrição, desce ao 050 da Mari e solicita para coordenação até o final do RNAV. Pode TAP, vou ir na prova do servidor 366. Então, TAP, servidor 366, obrigado. Corona 260, estabilizou a RNAV 10. Faz procedimento, chama agora a torre 386, bom pouso. 386, bom dia. 6. Chamante da Juliette, é 3896. Cono 260, 3 milhas para o Serra Vitor 372. Mano, gol 1260. Afirma. Gente, continua a aproximação agora de pista livre, gente. Informa os primeiros 90 metros fechados. Afirmativa, aguardando pista livre no 260. Torre Salvador, muito bom dia. Trip 5490, ponto de espera da 10, pronto. 5, alternando 125, decimal 45, boa viagem. 5490. Gol 1-9-3, já colou aos 3 meses no controle 1-9-8. Muito obrigado, bom dia. Gol 1-2-6-0, check 3, autorizado, pouso, pista na 0-21, 1-9-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, trem baixo checado, gol 1-2-6-0. Portão 0-2. Na Índia para 0-2, são 3-2-9-6. Salvador, 4106, você está apertando o desvio à direita. 10 milhas, ok? Autorizado. Zero ali, mantém cabeceirão no zero. Alinhar e manter o no zero. 5490. Ou 1260, solo aos 38, livre, próximo à direita, chame solo, 121, décimo 9. Direita 219, 1260. Passar o serviço 366. Sente. Solo Salvador, bom dia, 1260, livrou na sua escuta. Iniciado. 5490. Alfa, reportando para Juliette, 1260. 983, passa nível 120, chama centro Recife, frequência 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. 288, 1335, gol na nave 3, bom dia. Departure trip 5490, airborne and home departure. 3P5490, climb to level 180, Momo Alba departure. I climb to level 180, Momo Alba departure, 3P5490. Gol 260, próximo ao ataque foi Juliette. Ingresso Juliette 05, gol 260. Juliette 05, gol 260. Serra Vitor 366, azul 4106. Desça para 2500 pés e forma passar a CV 366, ajustar o time 1064. Azul 4106. Desça 2500, 4106. 366, 3196. Procedimento, chame agora a torre, 386, bom pouso. 386, graças, 396. Salvador, bom dia, até 3196, alma milha do 372, baixado e travado. Santo 3196, tráfego avistado, autorizado, pouso pista 1-0, vento 1-50 graus, 1-0 nós, os primeiros 90 metros fechados. Gente, livre pouso pista 1-0, primeiros 90 fechados, 3196. Azul 4106, inicie redução para aproximação. Já iniciou, está sendo o tráfego aqui a 8 minutos. 306, passou o Serra Vitor 366. Afirma, estamos a 3 de 3 do 372. Complete, procedimento, chame agora a torre, 186, bom pouso. 186, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, o Azul 4106. Azul 4106, continua a aproximação, guarda pista livre, são os primeiros 90 metros fechados. Confirme em quantas milhas está a cabeceira? A duas do 372 agora. Sente. E confirmando os primeiros 90 metros fechados. Afirma. Três, 196, solo, aos 47, livre à direita, em solo, 121, décimo 9. 319, 3196. 97, posição 03, é autorizado, puxa, acionar, reporta táxi. Porta táxi, 397. Salve, Salvador, bom dia, 3196, livrando, você escuta. Então, 396, táxi via Alfa, mantém a posição do táxi via Juliette, o portão previsto é o 01, porém tem uma aeronave realizando pushback no setor. Tá ciente, via Alfa, aguardando da Juliette, aguardando 396. Do 4160, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 12 nós, cabeceira deslocada. Livre pouso, cabeceira deslocada, azul 4106. Então, quando ele posicionar no ponto padrão ali, dá pra ingressar no 01. Reporte antes do táxi Índia. Muito obrigado, vamos reportar antes da Índia. Autorizado sem ingresso via Índia, portão 01, tá? 3196. Índia 01, 3196, grato. Five 4 90, pass back level 110, contact now, resistance center, frequency 12685 or 12545. 2665 2545 5549. 4106, seu solo foi 50. Próximo, à direita, em solo, 121, décimo 9. Ele vai próximo à direita, 219, gente, obrigado. Ou 1397, pronto para o táxi. 101 a bordo, 2:10, alterna maçã. Autorizado o táxi via Índia no ponto de espera da 10. Torre 186, ajuste no 0, no 4, informa os primeiros 90 metros fechados devido a obras. Via Índia, ponto espera da 10, 18,6 dúzia. Recente da pista com menos 90, 397. Salvador, muito bom dia, Azul 4106. 4106, táxi via Alfa, ingresso Juliette, posição 08. Alfa, Juliette, ingresso posição 08, Azul 4106. Torre Gono 397, pista 10, pronto para decolagem. Pode ser. Gono 397, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus e 109. Alinhar e decolar 10, Gono 397.